1-8-6, completa o final de uma torre 1-8-6. Perfeito, obrigado, já 1-8-6. Salvador, bom, a gente chegou no 8-6, final estabilizado, visual 1-0. 1-8-6, bom dia, confirmando já embaixo travado. Baixado e travado, 8-6. Gente, livre pouso, pistão no 0, vento 1-5-0 graus, com 8-9, do ajuste no 0-5 agora. Gente, chegou 1-8-0, tem livre pouso, pistão no 0. Bruno 8-6, no solo aos 3-9, liberando próxima direita via Fox, taxi, me escuta via Alfa, Juliette, posição 05, tate principal. Gente, liga Fox, taxi via Alfa, Juliette, posição 05, na sua escuta, gol 1-8-6. bom dia, Azul, Alfa Yankee Alfa. Alfa Yankee Alfa, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Alfa se encontra no Pad 3, posição 4. Solicito autorização para cheque de reatores em marcha lenta, no máximo 10 minutos. A Enclero já está ciente. Ciente, reporta no término do Alfa Yankee Alfa. Obrigado, reportarei. de Altan 3520, Aracaju, ciente da Eco, já tem a nossa autorização? 3520, bom dia, afirmativo, Aracaju, nível 190, copia? Copia, 3520. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jambo e após direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, e S1 5163 no transpon. Autorizado Aracaju, 190, com a decolagem primeira curva esquerda, Puca, Jambo após Aracaju. 120 decimal 8 é o controle, 5163 o transponder, o TAN 3520. Cruzamento correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento, TAN 3520. Chama, TAN 3520, portão 4.